meus amores no coração. Agora eu sei o que é o amor, desde o tempo em que você chegou, senti no peito tanta emoção, conquistou meu amor. Desde o primeiro dia em que você chegou, o milagre aconteceu em quatro datas especial. O meu coração bateu mais forte, ficou fora do normal. Ter alguém por perto, enfim, vindo de mim, é diferente. Quando precisar, vou constar, estarei sempre presente. Pode acreditar, estarei sempre presente. Quero que saibam que sou mais que um amigo. O que eu sinto por vocês é eterno e infinito. O que eu sinto agora é fora do normal. Agradeço ao Pai por ter me concedido esse direito, direito a uma geração. Agora eu sei o que é o amor, desde o tempo em que você chegou, senti no peito tanto emoção, conquistou meu coração. Conquistou meu coração. Conquistou meu coração. Amor eterno por vocês é o que sinto. Sempre falo a ideia certa pra livrá-los do perigo. Pode contar comigo, por aqui sou teu abrigo. Desde a sua infância foi tanta experiência. Teus primeiros passos, suas primeiras palavras, teu jeito de me olhar. Um, dois, três, quatro. Vim pra representar, é. Vim pra representar. Quero que saibam que sou mais que um amigo. O que eu sinto por vocês é eterno e infinito. O que eu sinto agora é fora do normal. Agradeço ao Pai por ter me concedido esse direito, direito a uma geração. Agora eu sei o que é o amor, desde o tempo em que você chegou, senti no peito tanto emoção, conquistou meu coração. Conquistou meu coração. Conquistou meu coração. Seus filhos, agradeço ao Todo-Poderoso por ter me concedido esse direito a ter uma geração aqui na Terra.